3745 3745, decolada 07, controle Salvador, 120, décima 8. 1208, Salvador, 3745. Luna 790, Lima tem cabeceira 10. Tango de Brava, Zilis, é autorizado para o Norte, vento no 30 graus, Luna 0 nós, evitando sobre voo sobre a aeronave. Zilis, Ana Bravo. Azul 4082, Sol 09, libera a direita, chame Sol 121, décima 1. 219. Iniciou, Tânia Bravo. Estamos de Bravo. É Bravo, reposta estava controlada, a RMA não está para informar. Está controlado, Bravo. Corre, Salvador, muito boa tarde. Tá, 3198, sinal ILS, fecha na zero. Luna 790, informa o Robson 44 a 506. Não interfere com o decolagem autorizada, decolagem pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizada a decolagem, Luna 790. Pistão 98, ajuste no 014, continue a aproximação. Aguardando pista livre. Guardando o telefone de posição 3198. Oi, eu vou pedir para a quebra do governo da nossa edição da Lavanda. Autorizado a estacionar a frequência livre. Pistão 398, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 1 a 1 a nós. Livre pouso, pistão 1 a 0, pistão 3198. Luna 790, decolada 1 a 1, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, boa. Sou em Salvador, bom dia, boa tarde, 73378. 3678, ajuste no 0 no 4, continue. Aproximação número 2 para pouso. Guardando. São 3198, Saulo 13, libera direita, chame Saulo Salvador 121.1. Tanto 3378, o vento no 20 graus, 099, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 090, 3378. Salvador Tower, Ocean 6356, on final approach 1A10 at SX-ray. Ocean 6356, QNH 101, Falcon Tower, approach and by to land. Stand by lane, 6356. 3378, Solo 15, libera direita, chame de Solo Salvador, 121, décima 1. 211-3378. It's 356, click to land 110 wind 140 degrees, 1 knot. Click to land 110, Ocean 6356. Alô, Salvador, boa tarde, 3436, 8 milhas para Cassiano no 0, boa tarde. Cassiano 3436, destino 0 no 4, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda. Ocean 6356, the glass is 1-8, right turn, contact the ground, 121, decimal 1. Right turn, 121, 16356. Então, 3436 utilizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus e no 0 nós. Utilizado pouso no 0, 3436. Salvador Tower, good afternoon, Azul 9133, establish on LS. 9133 on the 2810, follow continue approach to device lane. Continue our approach, Azul 9133. Azul 9133, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 06 knots. Clear to land, Azul 9133. Siga Kilo Romeo 9. Nexon Plano 7, Kilo Romeo 9, fica. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 962, estabilizado em LS X-Ray. Gol 962, registro 013, continua em aproximação, guardando um presente de pouso. Na sua escuta, 962. Sou Salvador, Papa Romeu, Sierra Golfão. Sierra Golfão, você é Porte Asa. Porte Asa. Azul 9133, solo 25, libera a direita, solo 1211. Direita 201, azul 9136. Na 962, autorizado pouso, pistando 0, vento 1910 graus, 1919. Livre pouso 9250 ali, mantém caso 010. Mantém 10 igual 9250. Na 962, solo 27, tiver à direita, solo 1211. 2211, bom dia, 1192. Goliath, Lima, Papa Tango Lima, Victor Delta, está puxando logo lá já. Papa Tango Lima, Victor Delta, continue aproximando de Mighty Land, Canet 1013. 1013, send him item, Victor Delta. Yes, sir, confirm the wind, sir. Thank you, Lima, Victor Delta. Please. 130 degrees 09 knots. Vertical Ceasa ou Serra Golfiosca? Serra Golfiosca autorizado final no 7, após curta final. Reporta curta final no 7, Golfiosca. 9250, autorizado a colagem, estamos 0, vento no 30 graus, 09 nós. Autorizado a colagem no 0, 9250. Navigação Crestland, Lima 010, wind 110 degrees, 08 knots. Crestland 10, Lima Victor Echo. Agora a vez 250, decolado 29, chama controle, Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, 120, décima 8, gol 9250. Serra Golfe autorizado pouso de zona 7, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Livre pouso no 7, Serra Golfe Oscar. Tango Lima Vitor Delta, on the ground at 3-1, right turn, contact the ground, 1-2-1, small 1. Could you confirm your apron? Yeah, the time, ma'am. Roger. Terra Golf Oscar, sala de transmissão, estacionar a frequência livre. Charlie Taxi, Kilo Romeo Oscar, chame na papá. Romeu Golf Vitor, tá aqui a 1 minuto 30 segundos para a rotatória, se possível fosse pista 10. Na hora, gire base para a pista no zero, chame na final, vento no 30 graus com 8 nós. Romeu Golf Vitor. Isso, sim. Vai girar base para pista 1 no zero, chama na final, meu Deus. Pátio 3 depois? Já terminamos para a pista no 4 segundos. Apaixonado, pronto, pistão no 7. Pode ser alinhado, pronto, pistão no 7, quilômetro, autorizado ingresso. Salvador, voo 2067. Voo 2067, mantenha o ponto de espera, um tráfego na final. Mata. Rádio no zero, embaixo travado, Romeu Golf Vitor. Tudo autorizado no zero, Romeu Golf Vitor. Vento 1 a 70 com 8 nós. Eita, sim. Quieto, Cross Lima Vito Delta. Until Aero Star Hangar. Autorizado, Kilo Romeo Oscar. Decolar, pista 1 no 7, vento 1 centena com 10 nós. Romeu Golf Vitor, solo 38, bate 3. Chame 121 na decimal 1. Tá livre, táxi até o bate 3, na frequência 121 no solo. Pronto. 2067 autorizado a decolar. pistão no zero, vento 1 a centena com ela. Decolagem 2067. Pelo Romeu Oscar, decolou 39, chama no 208, por viagem. 208, graça. Decolou os 40, chamando 208, boa viagem. 208, muito boa. Papá Lima Lima Fox, último esquadrão, 1013, reporte pronto para o ataque. Salvador, TAM 3804, estabilizado LS EXA. TAM 3804, altimetro padrão no 0 no 3, vento 120 graus, com 10 nós, com 10 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, TAM 3804. Papa Tango Oscar Agosto, que é estabilizado, 11 dias. Chegou oficial, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vento 130 graus, com 8 nós. Do táxi, sem Lima Fox, chame no ponto aqui para o táxi, por favor. Guardia de Manimal Fox. Sim, vento no 20 graus, 99, pista no 7, 3 graus, decolar, Alemanha, Fox. Fox. Oficial Solo 5-1, chame 121, decimal 1, no Libra. Tio 5-2 decola, chame 1208, bom voo. 1208, que mais? Salvador, Salvador, Canara 6213. Boa tarde, está bom de espera, pronto. Canara 6213, autorizado em área, mantém a pista no zero. Na 2013 autorizado, decolar. Pista no zero, vento a centena com 129. Autorizado, decolar, pista no zero. Na 3 decolou 5-5, chame 20 decimal 8, bom voo. Contrário 208, obrigado, bom dia. Cruzado, cruzamento Recife Serra. Lima, Mike, Quebec, cruzar pista, assassinar frequência livre. Acabou fitilo inicialmente até essa parte. Vitor, cruzar a pista, papá, só assinar a ficha livre. Cruzamento, Oscar Golf Kilo. Quebec, Mike, chame na Lima. Corrigindo, na Lima 1-2 e 9, pra continuar no site. 12 Salvador, 9 Iberói Suíço, corredor Interlagos, proa da rotatória, tem contato visual com o campo. Isso, nome é Iberói Suíço, vento 1,960 graus, 8 nós, pouso autorizado, estão na 7, 9 Iberói Suíço. Pouso autorizado, 97, 9 Iberói Suíço. Pronto no ponto zero, azul 4463. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar, pista 190, vento 30 graus, 159. Ok, alinha e decola o azul 4463. Azul 4463, veículo 05, CM 120, décima 8, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. Salvador, 9 Iberói Suíço, curta final, pista 17. Pista 1 Iberói Suíço, tem pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, 9 Iberói Suíço. Gente, Oscar Gutierrez, mantenha a posição, o próximo nacional para o posto.